Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 59. Infinitamente chocados. Começando então mais um podcast, a gente estava comentando aqui em off 30 segundos atrás que só dos jogos que a gente está jogando já deve dar um programa e meio. Então é isso que a gente vai fazer hoje, falar do que todo mundo quer saber, né? Teve aí lançamentos, vamos dizer, importantes aí, né? Mais ou menos, né? Na indústria essa semana. A gente teve oportunidade, prazer de jogar, então a gente vai falar sobre isso. Mas vou começar voltando atrás um pouquinho, porque já faz dois episódios que eu acabei não falando dos jogos que eu estava jogando. Eu tinha até jogos novos para comentar, vou falar rapidamente deles aqui, talvez vocês também tenham experimentado. Um deles, eu acho que vocês não experimentaram, porque eu acho que vocês não têm o console, é o LEGO City Undercover do Wii U. Eu peguei esse jogo no dia do lançamento, baixei ele de madrugada ali, porque estava curioso para saber, primeiro que era um exclusivo do Wii U, estou precisando de desculpa para justificar a minha compra do console, né? E eu achei que pegar um jogo exclusivo ia ser uma boa, e também porque eu fiquei meio intrigado com o conceito, né? Um jogo open world no mundo do LEGO, primeiro jogo do LEGO que não está atrelado a uma franquia famosa de filme, né? Ou de quadrinhos, ou de game. Então, e cara, me surpreendeu positivamente o jogo. O LEGO City Undercover, você é um policial, né, resolvendo mistérios lá na cidade, mas você pode também só andar por ela, encontrando os segredinhos e as sidequests do jogo. Então é uma fórmula bem conhecida aí, mas muito bem executada no mundo do LEGO. O fato de ser mundo do LEGO traz várias coisas engraçadas, ele é muito bem escrito, os diálogos são ótimos, o voice acting é muito bom. Os bonecos, mesmo sendo bonecos de LEGO, eles têm um carisma, uma personalidade, um charme muito grande. E é um jogo que me faz querer jogar mais, assim, me faz querer saber mais da história e desvendando os mistérios lá na cidade. E às vezes dá vontade só de ficar dirigindo e encontrando, né, os segredinhos em cada área que você ainda não explorou. Então eu não sou grande fã de, né, open world assim, mas esse foi um jogo que até me cativou. Tem muita coisa para colecionar, como todo jogo do LEGO, esse ainda tem mais ainda, então. E o aspecto open world dele também colabora com a questão de colecionar, então acaba que você fica com vontade realmente de ficar procurando cada área. O personagem principal ele pega vários disfarces, né, e cada disfarce dá ele habilidades específicas, então é interessante também ver essa evolução, assim, ir ganhando os disfarces, e aí lugares da cidade que você antes não tinha acesso, agora com o novo disfarce você tem acesso. Então é muito recomendado, assim, para quem tiver um Wii U, o LEGO City Undercover, eu tô curtindo. Mas até nem pude jogar mais porque apareceu um outro lançamento aí mais recente que acabou tomando toda a minha atenção, que com certeza a gente vai falar muito ainda nesse episódio. Um novo Metroid? Pô, quem dera fosse, cara. A gente tava até comentando, o Rafa e eu, essa semana, que só tá faltando um grande jogo, assim, pro Wii U talvez decolar, né? Tá muito devagar ainda. Então talvez o novo Metroid seria esse tipo de jogo. Mas não, a gente vai falar do BioShock Infinite com certeza. Mas um outro jogo que eu queria mencionar, que eu sei que o Rafa jogou também, é o Luigi's Mansion Dark Moon, o novo Luigi's Mansion pro Nintendo 3DS. Foi feito, inclusive, por coincidência, aqui em Vancouver, o estúdio chamado Next Level, que tem muitas pessoas que eu conheço que ou foram da EA, ou pelo menos a gente conhece aí da indústria local aqui. E é um jogo que recebeu muito boas notas, e a gente jogando aí, né, o Rafa e eu, estávamos trocando figurinha mais cedo, o quão bom ele é, o quão bem feito, assim, bem polido, muito, né, bem animado é o jogo, assim, tem muito carisma também, novamente, né, foi feito com muito carinho, parece, esse jogo, e o Luigi é um personagem fantástico, né, ele é muito engraçado, ele é quase que um anti-herói aí, né? Um herói por acaso, né? E, né? Um herói covardão, assim, e as animações dele, tudo, né? Todos os valores de produção do jogo excelentes, um jogo feito para o Nintendo 3DS, que usa muito do efeito 3D para tirar vantagem dele, né? E, cara, cheio de carisma, assim, um jogo muito legal mesmo. O Rafa, o que você tem para falar pra gente do Luigi's Mansion 2? Cara, eu comprei, eu não tava bem under the radar, assim, então não tava prestando muita atenção, até chegou, porque era um jogo do Wii, né, do Wii, o primeiro, né? Primeiro foi no Wii ou no GameCube? Acho que foi no GameCube. GameCube, é então, foi não sei se isso no Wii ou no GameCube. Então, daí eu não tava bem, como eu não joguei o primeiro, eu tava meio assim, pô, um sequel e tal. Daí começou a vir as notas e todo mundo falando, tipo, é um dos melhores jogos que tu vai jogar nesse console, sabe? É bom, é muito, muito foda. Então, pô, eu acho que eu vou arriscar mesmo sem ter jogado o original, assim, né? Não sei, nem sabia o quanto que eu ia perder, não adiantando jogar o primeiro. E, cara, me impressionei, assim, desde o início, sabe? Eu não preciso, apesar de eles fazerem algumas referências do original, não precisa ter jogado o original, né? Dá pra entender tudo de boa, assim, o pacing dele é muito bem Nintendo, assim, de como ele cadencia tudo certinho, introduz personagens, história, tudo. E, pô, muito legal, cara. Tipo, os feedback que ele dá, assim, de as coisinhas do cenário tremerem, mesmo sem ter importância, só porque tu tá mirando o teu aspirador, tudo treme, assim, sabe? Tem uns detalhezinhos de áudio, assim, que eu tava até comentando. Eu acho que não vou nem falar pra surpreender quem jogar. Sabe o que eu tô falando? Com certeza. Então, eu prefiro não falar, que eu acho que impressiona mais se tu não souber que existe. Porque eu, sinceramente, nunca vi isso ser feito em nenhum jogo, mas nesse jogo tem tudo a ver. Uhum. Então, eu prefiro não falar pra não estragar pra quem vai jogar. E, cara, é muito legal, assim, é muito redondinho, o gameplay funciona, os controles muito bem executados, assim. Level design muito bom. Level, tipo, ele é aquele negócio simples, o layout de uma mansão e que vai abrindo conforme tu vai conseguindo os equipamentos, que agora tu consegue num lugar que tu não conseguia antes, assim. Nossa, tô gostando do gameplay de combate, né, de como tu enfrenta os fantasmas, ele é muito tranquilinho, assim, de aprender, eles vão te introduzir a cada fantasma diferente que vai aparecendo, tu vai tendo que fazer uma coisa nova. E ele não é... o que eu gostei também do jogo é que, ao contrário do que a gente reclamou, acho que foi no podcast que a gente reclamou do Zelda, que pra tudo tinha tutorial, uhum. Jogo, não sei se foi aqui ou se foi com os colegas meus de trabalho, que tudo no último Zelda, tudo ele parava, a cada 30 segundos ele parava, ei, faz isso, ei, faz aquilo, sabe, tipo, tem que ensinar... Nesse Luigi, tu tem que aprender, assim, tipo, tá escrito na descrição, se tu for atrás na descrição do fantasma, tá escrito como tu faz pra matar ele, né, depois que tu capturou ele, mas tu tem que aprender, cada fantasma novo tem uma manhazinha, assim, um jeito de tu fazer, de como que tu desarma ele, ou o que que tu tem que fazer pra... Ele só te ensina, quando tu pega um equipamento novo, ele te mostra o que o equipamento faz, pronto, o resto te vira, sabe? Eu achei muito, muito legal também, que eles não facilitam, assim, não dão tudo de mão beijada pra você. É igual você tá dizendo aí, que é uma coisa rara hoje em dia, né? A gente sempre critica isso. E principalmente acho que onde você vê mais isso são nos puzzles, nas coisas opcionais, nos colecionáveis do jogo. Você tem que estar muito atento e ser muito esperto em não só como você usa seu equipamento de maneiras criativas, mas também, assim, ficar atento a sinaizinhos que ele dá, seja no visual, seja no áudio, pra você descobrir aonde que estão as coisas escondidas. Então ele não tipo, não dá tudo de mão beijada pra você nesse sentido, não, sabe? Se você quiser realmente completar o jogo com 100%, você vai ter que ser um gamer muito atento, muito, vamos dizer, até, né, inteligente pra poder conseguir isso. O que eu achei também, igual você tá dizendo aí, uma coisa meio rara hoje em dia, né? Mas eu tô, cara, curtindo demais. Inclusive, um dos reviews que eu assisti do jogo, o cara fala que em vários momentos do jogo ele ficou stuck, né? Ele ficou preso sem saber o que fazer e teve que pensar muito e explorar bastante para descobrir como que passava daquela parte, que é outra coisa que hoje em dia é praticamente inexistente nos jogos, né? É um crime você permitir que o jogador fique preso, né? Fique sem saída. Então eu acho bem refrescante o fato desse jogo ter trazido isso de novo. O legal é que o Chain sempre tem... tem, desculpa, tu sempre tem as ferramentas, né? Tu tem que pensar em como tu vai usar o teu conhecimento de como o cenário reage a ti, né? O negocinho de soprar ou de puxar, que são duas coisas diferentes, ou os tipos de lanterninha, sabe? Essas ferramentas todas tu tem. É como tu vai usar essas coisas relacionadas com o cenário, que pode ser uma coisa que tu nunca tinha... Não fazia ideia que dava nem de fazer, assim, sabe? É. Tem muita coisa opcional escondida desse jeito, que é muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Como, bom, eu tô pensando aqui que o Luigi não é um carro-chefe da Nintendo, então talvez o pessoal tenha uma liberdade, sabe? É. Pra fazer as coisas. So, então, Rafa, que, tipo, você acha que o game design, assim, tendo um, tipo assim, um pouco mais, menos de pegar na mão e levar pra um IP desse, sabe? Você acha que tem que discutir muito com o publisher, ou tu vai ter uma liberdade de expressão maior, porque, tipo, não é um IP carro-chefe da Nintendo, é um, tipo, sabe, você vai ter restrição de game design, se a Nintendo dá muito palpite, ou você acha que o game design tem mais liberdade? Então, cara, eu acho que, porque ainda, o Luigi ainda é da propriedade intelectual do Mario, né, é lá do mesmo tipo da, mas eu acho que eles estão se aproveitando do Luigi pra se arriscar, sabe, ver o que dá. Não é o primeiro jogo também, né, é o segundo dessa franquia, eu não joguei primeiro, não sei se é exatamente como é essa aí. Mas eu acho que o fato de ser Luigi, de não ser o herói, sabe? Porque o Mario é o super-herói, né? Ele nunca tem medo de nada. Ele sempre sabe tudo, sabe? Então esse tipo de coisa tem que ser preservada também. Não só em termos de gameplay. O Mario tem que sempre saber o que fazer tudo, sabe? Eu acho que eles podem arriscar muito mais. Tanto no lado de ser o cara covardão, como o Gilhar tá falando agora. Que eles não podem arriscar fazer isso com o Mario. E quanto com o lado de ser... Eu acho que encaixa esse negócio de tu não saber o que fazer, encaixa com o Luigi, sabe? Porque o Luigi é mais burrão dos dois, sabe? Coitado então, do Luigi. Mas é, sabe? Porque o Luigi é burro, ele não sabe o que fazer. Então eu acho que encaixa com esse negócio de, pô, o jogador também não saber o que fazer, sabe? Eu acho que encaixou bem, assim, a liberdade que com o Luigi ser o cara, o cara que tem o medroso ou... O medroso numa casa de fantasma, né? Com o cara que não sabe bem o que fazer. Tipo, o celular, o pager, que é o Nintendo DS, né? Dele, o jogo fica tocando assim, pi, pi, pi, pi. Daí quando tu aperta na tela, daí que ele lembra onde que ele botou. Assim. Ele fica procurando nos bolsos enquanto tá tocando, assim. Daí quando esses detalhezinhos, assim, sabe, que mostra, assim, tipo, que ele é... Ele é um cara que tá misplaced, ele não devia estar ali. Quem devia estar ali era o Mario, sabe? Que é o corajoso, o cara que sempre... Mas não é o Mario, Mario tá em algum outro lugar. Tá ali. Na cinemática de abertura tem um momento já muito engraçado, logo de começo, que o professor lá tá explicando pra ele, né? Que, deu esse problema, assim, assado, não sei o quê. E agora a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Aí o Luigi vira pro outro lado. Faz assim. Tipo, não é comigo. Então, eu acho que a tônica pra isso aí, a própria Nintendo já deu nos jogos Mario e Luigi, que são, assim, cara, também jogos muito carismáticos que mostram muito esse contraste entre o Mario e o Luigi. O Luigi é sempre o cara que tá correndo da aventura, correndo do perigo. Então até vários desses jogos, o Luigi ele entra no jogo meio que por acaso, né? O Mario tá indo lá resolver o problema e o Luigi se vê envolvido nele, assim, mesmo sem querer. Então é bem engraçado, assim, nos últimos jogos da série Mario e Luigi, tipo o Bowser Inside Story e o acho que o Minis, que tem as versões de criança deles, Partners in Time, eu acho que é o nome também, demonstra muito isso, assim. Então a Nintendo meio que já deu essa tônica de como que é o personagem. Agora, que o Seco falou, eu acho que tem muito fundamento. Pelo fato, de ser um personagem que não é o principal da franquia. E dois, de ser um tipo de jogo diferente, né? Um gameplay totalmente diferente do que você tá acostumado do Mario, né, pra plataforma, etc. Então acho que essa liberdade aí é muito bem-vinda. E talvez outras franquias, né? Tô apontando aí pra você, Zelda. Outras franquias poderiam se beneficiar de ter uma abordagem um pouco mais livre. Né, de de não segurar na mão do jogador tanto, e dois, de não se ater àquela formulinha já batida de anos e anos aí. Então, eu fico muito feliz de ver um time do Ocidente trabalhando numa propriedade tão próxima da Nintendo como é o Luigi, quer dizer, mais importante do que ele, só o Mario, né? Nesse sentido. E tendo a liberdade de fazer um jogo. E quando você perguntou sobre a comparação com o GameCube, eu joguei também o jogo do GameCube. Ele é um estilo muito parecido, é a mesma jogabilidade do aspirador de pó e tal, mas nem de longe tem a mesma quantidade de polish, sabe? Nem de longe tem o mesmo, sei lá, carinho mesmo, assim. Não, é um jogo bom, sabe? Foi até um... Eu acho que foi um launch title do GameCube. Então, eles não tiveram tempo ou não tinham ainda, né, desenvolvido a jogabilidade desse estilo de jogo o suficiente. E acho que esse agora, o Luigi's Mansion Dark Moon, é o... Né, o vamos dizer, o que aquele jogo poderia ter sido e muito mais, assim. Legal. E já que vocês falaram do GameCube e do Nintendo Wii U, pergunta básica: o que vocês acham da Epic dizer que we are skipping Wii U? A Epic, né, tá desistindo de trabalhar no Wii U. Eu acho que ela não é o único third party que, depois de muitos anos de, né, dificuldades com a Nintendo, finalmente tá dizendo chega. Eu acho que no caso do Wii, ainda pelo fato deles terem uma base instalada tão gigantesca, esse foi, vamos dizer, o motivo que atraiu os third parties, e alguns deles tiveram muito sucesso, como o caso da Ubisoft, outros chegaram tarde na festa, como o caso da própria EA, e não tiveram sucesso no Wii. Quando eles realmente chegaram, meio que o fad já tinha passado, né? E então, eu acho que no início dessa nova geração da Nintendo, todo mundo, se antes eles, né, apostaram que não ia dar certo e deu muito certo, tiveram que correr atrás, dessa vez eles deram meio que o benefício da dúvida, né? Por isso que você viu, por exemplo, o presidente da EA, ex-CEO agora, né, que a gente nem falou sobre isso ainda, o John Riccitiello, indo ao palco no anúncio do Wii U, dizendo que a EA ia tá, publicando no console, e você viu vários outros aí dando, vamos dizer, um apoio inicial à plataforma, e agora esse apoio, como a plataforma não demonstrou, pelo menos até agora, a mesma força, nem de longe, né, do Wii, né, que o Wii demonstrou, né, originalmente, eu acho que esses publishers então estão meio que backtracking da ideia de dar muito suporte a essa plataforma. Ainda assim, eu acho que houve alguns jogos bem promissores, né, bem competentes saindo aí. São pouquíssimos, mas tiveram alguns. Por exemplo, o Need for Speed U, que foi, né, muito bem recebido pela crítica. A gente inclusive recebeu um e-mail de um ouvinte nosso elogiando o jogo, né? Foi o Renan Greca, né? Depois a gente até vai falar sobre a mensagem dele aqui mais tarde no podcast. Mas é uma das coisas que ele fez questão de falar pra gente foi: pô, parabéns a EA e a Criterion pelo Need for Speed Most Wanted U, que é a versão do Wii U do jogo. Então teve esse, tem o Lego City Undercover, né, e o Zombie U, que, né, dividiu opiniões por aí. Né? Mas eu acho que o grande fator que está fazendo os publishers third party saírem da plataforma é justamente o fato de que ela não estourou ainda, né? As vendas estão muito abaixo do esperado e muito abaixo do que foi o Wii, por exemplo. E você acha que isso vai, tipo, desencorajar o pessoal a desenvolver? Já está desencorajando. Você acha que talvez abra uma porta aí para o Unity? Bom, o fato da própria Epic, né, não estar dando suporte à plataforma, talvez, se você queira se tornar um desenvolvedor Wii U no futuro próximo, a sua única opção de engine seja Unity. Eu não sei. Isso vai depender de quanta gente quiser ainda fazer jogos para a plataforma. Porque se acabar sendo uma plataforma que só tem first party, né, só tem Nintendo nela, aí não vai... Né, eu acho que a Unity, nesse caso, não vai participar. Mas, vamos ver, né? Existe ainda essa expectativa. Eu acho que o problema do Wii U é que na hora que o PlayStation 4 e outros consoles aí da próxima geração saírem e demonstrarem o seu poder de processamento, eu acho que o Wii U, se ele não tiver deslanchado até então, aí que ele não vai conseguir deslanchar mesmo. Eu tenho medo disso. Posso fazer uma piada? A hora que as pessoas ligaram o PlayStation 3 e jogaram alguma coisa, o Wii U já era... Ah, quer dizer... Não. I see what you did there. Pois é, né, cara? É isso aí que é o medo da gente. Mas então tá, né? Chega de historinha, chega de ficar dando rodeiozinho, né? Vamos falar do grande lançamento da semana, talvez o grande lançamento do ano até aqui, um, dois, com certeza, que foi, o Bioshock. Metal Gear Solid, droga, errei, gente, droga, desculpa. É o BioShock Infinite, porra. E nós três tivemos a oportunidade de jogar e temos opinião para dar aqui no podcast. Eu sei que o cara que tá mais coçando para dar a opinião dele aqui nesse, sobre esse jogo é o Rafa, vou deixar ele começar. Não é, mas não é só a opinião que ele tá coçando para dar. Tá coçando para dar aí pros nossos ouvintes. Então, Rafa, o que, que você tá achando até agora? Quanto tempo, né, você tem de jogo? Cuidado para não dar spoiler. E o que, que você tá achando até agora? Devo ter umas 4 horas, 3, não sei exatamente, porque eu comecei a jogar o jogo de novo, não sei exatamente dizer quantas horas deu até agora, mas eu acho que deve ter sido umas 4, perto qual, de 4. Qual dificuldade? Então, eu comecei no hard, isso é parte do que eu vou falar, comecei a jogar no hard porque eu vi vídeos na internet acho que a IGN que recomendou jogar no hard, que era a verdadeira experiência BioShock, pra quem quer jogar. Eu fui lá e botei no hard pra jogar no hard. Tá. E daí eu comecei, joguei um tempo, assim, joguei umas 2 horas e pouco no hard. E eu resolvi não podia embasar minha opinião, né, no que eu tava sentindo naquele momento, e eu resolvi começar de novo no Magic, que foi a mesma dificuldade que eu joguei no BioShock. Talvez seja isso, talvez seja que eu estivesse esperando uma coisa que o jogo não me deu por causa da dificuldade. Então eu comecei a jogar de novo no normal. E não mudou muito a minha opinião, cara. Eu sinto dizer que eu tô decepcionado com o BioShock. Então vai jogar no Easy agora, pô. não é questão de dificuldade. Eu, pra quem me conhece, sabe que eu sou muito fã de BioShock, do original, do primeiro, do segundo também. Apesar de acho que a gente discutiu isso. Eu acho o segundo muito bom, não tão bom quanto o primeiro, mas ele continua sendo um bom jogo. Eu acho que o BioShock Infinite tá aquém dos dois. Ele não é melhor nem que o primeiro, nem do que o segundo. Eu acho que ele é o pior da série até agora. Ele continua sendo um jogo bom, um shooter bom, um shooter competente, é legal de atirar. O cenário, a história, os personagens, os diálogos, isso é fantástico, assim, como se essa esperava. Eu acho que nisso ele não decepcionou, assim, tudo com ele era muito bem escrito, assim, muito bem, os cenários muito bem feitos, assim, acho bem que ambientado, né? Bem ambientado, da paleta de cores, até da hora que eles usam iluminação, mas pra dar mais destaque e tal. Tu sente, tem horas que tu sente numa daquelas atrações da Disney, sabe? De tão bonitinho, assim, certinho, que é, assim, mas... É, tem parte do jogo que você tá na montanha-russa mesmo. É, exatamente. Só que eu acho que eles esqueceram de fazer um jogo ali, sabe? Uhum. Eu acho que o Ken Levine se dedicou tanto a ser o lead writer, né? Ser o escritor-chefe. Ele que pessoalmente escreveu a história, ele que escreveu os diálogos, ele que se encontrava com os atores. Tem vários vídeos descrevendo isso, como criaram um personagem. E isso realmente está excelente. Pouquíssimos jogos da nossa indústria têm esse nível de detalhe com história, personagens. Tudo. Quase nenhum. Isso ele realmente... Isso ele é muito, muito bom, assim. Se é isso que tu procura, se é isso que tu gostou da série BioShock, desde o início, vai que eu garanto, assim, porque não vai se decepcionar. Mas eu acho que tá faltando muito jogo ali pra ele se comparar com o BioShock original, que é o que me deixou apaixonado, assim. O que eu gosto do primeiro BioShock, apesar de ter história legal e tudo, é aquele twist fantástico no final, não é isso, não foi isso que torna pra mim o BioShock o melhor jogo da geração. Sabe, o BioShock original. E nisso o Infinite decepciona. Tiraram vários elementos, assim, pra super simplificar o jogo, sabe? Ele é basicamente só atirar, sabe? Tiraram várias escolhas dele. Só pode usar duas armas ao mesmo tempo. Agora você tem escudinho que recupera automaticamente. É, o escudo que recupera automático. Tu não pode mais escolher usar life ou usar o mana, né? O Eve, né? Uhum. Como tu podia usar, que na outra você não tem mais gerenciar recursos. É se tu usa os teus plasmids, né? Que agora não é plasmid, Vigor. Que era os plasmids, né? Se você acaba o teu mana, né? Que agora chama de salts. No meio do combate, você fudesse. Não pode mais usar. Agora é só arma. Sabe? A não ser que tu fica procurando. O que no hard não tem como fazer. No hard, se tu sai do cover, tu morre. Dá 3 segundos, tu tá morto. Sabe? Isso foi uma coisa que me fez mudar de dificuldade, assim. Que no hard, eu conseguia passar, conseguia progredir. Mas a única maneira que eu podia progredir é... Quando eu via os inimigos, ficava de longe atirando. Ficava na mesma cover, de longe atirando. Daí isso tira todo aquele negócio de BioShock, de tu usar o cenário, sabe? De tu usar tudo. Não tem mais hacking, por exemplo. Uma coisa que eu adorava no BioShock original é tu, quando chegava no cenário, era o cenário contra ti. E tu manipulava o cenário, tu hackeava as câmeras, hackeava as torretas, e tu fazia o cenário trabalhar pra ti. Tu tava lá na frente, tu escutava a câmera, e tu percebia que um inimigo tinha ativado a câmera, e as torretas lá, os robozinhos, estavam tomando conta dele pra ti. Ou seja, tu fazia o cenário trabalhar pra ti, sabe? E isso era animal, isso não existe mais no Infinite. Eles tiraram isso, não existe mais no jogo. Existe um Plasmid, que é o primeiro que tu pega no jogo lá, não é Plasmid, mas foda-se, vou chamar de Plasmid. Que tu temporariamente controla uma torreta, sabe? E é temporário, por alguns segundos ela tira os inimigos e dá, depende dos inimigos que forem, dá 3 segundos e eles já destruíram as torretas. Então esse Plasmid serve para os inimigos pararem de atirar em ti por 5 segundos, sabe? Tiraram as coisas que faziam o BioShock ser legal. Como, por exemplo, eu tava meio cético no início já, quando anunciaram que ia ser cidade aberta, porque uma das coisas que eu gostava era, como é tudo, no BioShock original era tudo corredor e salas, era muito mais fácil de tu manipular o environment, né? Se os caras vierem por ali, eu mato eles, se for por ali a torreta vai pegar, ou tem fogo que eu posso tacar ali e fazer eles não forem por ali e virem na minha direção. Acho que era muito mais fácil de tu se esconder e manipular o environment dessa maneira, já que era só corredor e sala. E no Infinite sempre foi anunciado que vai ser praticamente só espaço aberto, tal, blá, blá, blá. Tem vários lugares dentro, mas eu tava confiando, né? Pô, porque na Irrational Games o cara tem que confiar, né? Eles nunca decepcionaram. É. E acabou que me decepcionaram, porque é exatamente o que eu imaginei que ia acontecer, sabe? Espaço aberto, uso o sniper e pronto. Não existe arma melhor do que um rifle sniper mal pra matar os bichos de longe. Sabe, eu tô decepcionado, assim. Vou continuar jogando, porque eu quero saber a história interessante, quero ouvir os diálogos e tal. Mas como jogo, como um sequel, né, direto, da mesma equipe que fez o melhor jogo pra mim dessa geração, eu tô muito decepcionado. Eu vou fazer minhas as suas palavras, muita coisa que você disse. Eu acho que você falou até que é um shooter competente. Eu discordo dessa frase. Acho que você, com o restante da sua opinião, com o restante da sua opinião, você acabou desdizendo isso. Eu acho o BioShock Infinite um shooter muito fraco. Tem uma ou duas estratégias dominantes que você pode usar o jogo inteiro. No caso do rádio, você é obrigado a usar, né? Porque senão não é. Você ficar picking os caras de longe. E quem chega perto é onde eu uso os Vigors. Entendeu? Eu achei que, como shooter, ele é um jogo muito, realmente muito fraco. E o gameplay em geral, cara, é muito do que o Rafa falou, eu concordo. E adicionaria que uma das coisas que eu mais sinto falta que tinha no BioShock 1 era um antagonista tão carismático quanto o Big Daddy, tão icônico, assim, entendeu? Sabe, você esfregava as mãos na hora de enfrentar um Big Daddy, sabe? Uh-huh. Tô me preparando pra alguma coisa massa, porque, entendeu, eu vou dar um tiro nesse Big Daddy. Então, nesse jogo, não tem um equivalente a isso. Uma série de outras coisas, assim, até, quer dizer, a ambientação, a história é muito foda, o mundo de Columbia realmente foi, sabe, craftado à mão, né? Não só no visual, mas no que acontece mesmo nos personagens, o que eles estão fazendo e as histórias, né? E os conflitos e, entendeu, toda a, né? Vamos dizer, a, sei lá, falta de valores humanos básicos, né? Que a população da cidade demonstra, assim. E isso... Desculpa, a população demonstrar alguma coisa? Eu não precisa mostrar nada. Bom, porra, racismo, cara, o tempo inteiro. Não, você entendeu o que a gente tá falando, mas é que os personagens em si, quando você encontra na rua, eles são meio uns bonecos bobos, assim. Ah, tá. Sim, entendeu? Sentido, mas tudo é. Toda a propaganda que você encontra e as cenas scriptadas, né, que tem, é que realmente dão esse sabor, assim. Eu gosto, mas. Eu ainda achava Raptor e o Andrew Ryan em particular, sei lá, mais interessantes, mais, até agora pelo menos, né? A gente não viu né, dizem aí que tem um grande plot twist, tem muitas perguntas em aberto pelo tempo que a gente jogou. Eu também joguei praticamente estou no mesmo ponto que o Rafa, a gente conversou em off. Eu quero dizer o que é, o que aconteceu, para não dar spoiler, mas a gente está mais ou menos na mesma área e o Cedo também. Então nós três jogamos em torno de 3, 4 horas do jogo, não mais do que isso. Então fica aí um benefíciozinho da dúvida com relação à história e ambientação da minha parte. Eu acho muito bom, mas eu ainda acho o BioShock 1 melhor, mas eu vou dar nesse lado o benefício da dúvida pro BioShock Infinite. Vamos ver o que ainda vai acontecer nessa história. Agora, o gameplay realmente, cara, não tem como argumentar muito. Eu não sei de onde que saíram todas essas notas máximas que estão no Metacritic do jogo até agora, porque como jogo, assim, a essência de você jogar, o BioShock ele se arrasta até agora, pelo menos o BioShock Infinite, né? Ele se arrasta muito, como eu falei, no outro, sabe, tinha vários momentos memoráveis, tinha a fase onde no BioShock primeiro tiraram todas as nossas armas, a gente tinha que matar um chefe só com plasmide, tinha, sabe, várias coisas diferentes, os inimigos novos eram introduzidos e eles realmente tinham estratégias diferentes para você matar cada um deles. Entendeu? O Houdini Splicer, na fase que ele aparece, você reaprende a jogar, a fazer várias coisas diferentes que você fazia nos outros. O Spider Splicer é a mesma coisa, que agora ele pode vir pelo teto, ele pode, sabe, se jogar em cima de você, ele vai te dar um ataque melee forte. Então, e cada Big Dad também, o Big Dad que tem o Drill, contra o Big Dad que tem o Lança-Foguete e o Lança-Granada, cada um deles, assim, era introduzido e você tinha que repensar a maneira de jogar e te obrigava a usar o cenário. Nesse jogo até agora não aconteceu isso. Os inimigos, eles podem ser um mais forte, outro mais fraco, mas eles não te obrigam a ter uma estratégia diferente necessariamente, sabe? E isso pra mim, somado com essas outras coisas que o Rafa falou, agora tem escudinho, os recursos, você gerencia os recursos, não é tão importante assim, é muito óbvio, né? Você só tem duas armas a cada vez, etc, etc. Tudo isso pra mim fazem com que ele seja um shooter muito fraco, na minha opinião. E jogabilidade, eu acho que, cara, esses são os pontos que a gente tem. Quando eu falei antes de shooter competente, eu acho que se for comparar com Call of Duty, assim, que a história, né? Uhum. De que tu vê os inimigos lá na frente, usa cover, atira neles. Quando eles morrem, vai pro próximo. O single player do Call of Duty é isso, né? É. Se Call of Duty for um shooter competente, acho que o BioShock Infinite também é. Dentro desse benefício, sabe? Não, que a diferença é que... O BioShock não era pra ser isso. Não era pra ser isso, cara. O BioShock era pra ser então, larger than life nesse sentido. Enquanto que o Call of Duty é pra ser um simulador. Sim. Por mais que na guerra de verdade os caras não ficam dando spawn infinitamente. Mas, mas assim, a estratégia que você usa num Call of Duty da vida, você consegue conceber que se eu estivesse numa situação dessa com esse tipo de arma, era isso que eu ia fazer. Agora, o BioShock não é isso, é uma utopia, é um negócio fantástico, entendeu? E era pro combate ser fantástico e não ser Call of Duty, entendeu? É aquele negócio que eu falei antes, assim, o meu sentimento é que eles gastaram tanto tempo, tantos recursos fazendo uma história e personagens, diálogos fantásticos, esqueceram de fazer um jogo. Sabe, é esse sentimento que passa, assim, sabe? Porque ou seja, eles poderiam ser um jogo da Quantic Dream. Sabe, eu acho que por aí, eu não sei, é porque não dá pra gente saber também, né? Porque não dá pra dizer, pô, o Ken Levine perdeu o tato, sabe? Porque não dá pra saber qual foi a participação geral dele no primeiro e nem nesse, sabe? Não dá pra saber que... Porque ele tem lead designers também que trabalham pra ele. Não é ele, não faz o jogo inteiro. E provavelmente muitos desses deviam ser os mesmos que estavam lá do BioShock 1. Pois é, é foda, cara. É decepcionante, assim, saber de que, tipo, tantas coisas que eles fizeram certo, tantas coisas que era aquilo que tornava o BioShock o melhor jogo dessa geração. Esse ainda tipo torna. Tiraram, sabe? Hã? Ainda torna BioShock 1 o melhor jogo dessa geração, na minha opinião. Aí é que tá, tipo, esse jogo era o jogo que podia destronar, sabe? Uhum. O BioShock. Porque é do mesmo time, sabe? Eles tiveram mais tempo pra fazer. Sabe, mais recursos, provavelmente. Aí tá a prova de que dinheiro e tempo não necessariamente. Não, não é um produto. Vou deixar o Seco falar, mas vou abrir já de cara. Se você que tá ouvindo aí tem uma opinião diferente da nossa, ou igual, não tanto faz, qualquer opinião que você tenha, participe com a gente, porque a gente quer saber. A gente quer que você mostre pra gente onde que a gente tá errado, o que que a gente deixou de ver, ou talvez alguma coisa que tenha pra frente de onde a gente tá no jogo que possa nos provar errado. Mas A gente tá cético. Sem spoilers, por favor. Mas a gente tá cético quanto a isso ainda. Então manda e-mail pra gente ou deixa um comentário aí. Mas, ô Seco, você vai ser a voz destoante aqui ou não? Em algumas coisas sim. Opa. Por exemplo, eu tô jogando hard. E a minha estratégia é escopeta na cabeça, então, tipo, na primeira. Assim, nos meus primeiros 33 tiros foram 31 headshots e eu ganhei um tiro, sabe? Com revólver. Aí, tipo, pode até ver no meu Steam aí, tem os achievements. A gente vai lá Aí. comprovar porque a gente não acredita em você. Daí, assim, eu achei. Ele é um shooter, assim, você atira, você corre e tal. Nessa parte É eu isso que achei. precisa, né? Então. É isso, né? Aí, por exemplo, a minha Esse é estratégia justamente o dominante. problema. Pois é, a minha estratégia dominante é revólver e Escopeta. shotgun. Aí só tiro na cabeça e deu. Aí, tipo, até já tem achievement de, é clean sweeper. É quando você corre num lugar e mata todo mundo e ninguém te vê. Mas é beleza, assim, eu me divirto, assim, porque é engraçado, assim, sabe? É um shooter. Assim, mas uma coisa que eu gostei muito foi o fato de você poder só ter duas armas, que eu acho que muda muito a estratégia. Eu acho que, por exemplo, a shotgun é muito forte, e quando acaba a munição, você fica só com o revólver, aí você tem que trocar de arma. É Então eu porque gostei do também, fato de. devido à sua estratégia, você acabou não aproveitando a arma que eu acho mais overpower no jogo, que o Rafa falou, o Sniper Rifle. Porque eu Então, é que eu não experimentei a shotgun preciso. também. Mas você não Então, mas. precisa. Não, então, por exemplo, tem um rifle normal sem ser o sniper. É o Carbine. A O carabina. Carabine. Então, tipo, a carabina também. Estou, sei lá, Carabine é bem você overpower também. É as já, duas armas que tipo. eu uso, a carabina e o sniper. Então, por exemplo. Carabina de perto, sniper de longe, pronto. Então, mas assim. Curto. Eu gosto de brigar a média e curta distância, não gosto não. Eu corro pra cima dos caras. Você é o Aí. Mike Tyson. Não, é porque assim, você vai correndo, por exemplo. Eu achei muita coisa interessante, porque você sempre tem que ter os alvo-vigor de hackear e os outros você tem que. Você pode trocar, né? E aí, por exemplo, você tem o do fogo, que causa dano pra caramba, o elétrico, que paralisa os inimigos, e do vento. Então, assim, o vento você levanta o inimigo no ar e sai limpando, sabe? Aí. E a mesma coisa o elétrico, o cara paralisa, se dá machadada, dá tiro na cabeça e vai limpando. Pô, Eu acho mó diversão, no sabe? seu jogo tem machado? Que, É, pô. aquela coisa que você. Aquilo é um. Ó, bom, aquilo é um negócio que ajuda você a se pendurar nos trilhos, matar pessoas Né? e Serve outra. E, café. outra, e, coisa, e queimar pessoas, enfim, né? Tem várias coisas. Pra mim é um machado aquilo. É uma coisa que você fica acertando na cabeça dos caras pra Fair matar, é enough. machado. Aí, enfim. Esse aspecto eu achei divertido. Não era alguma coisa que eu tava procurando, assim, mas eu achei que, por exemplo. Tem alguns inimigos, que é, por exemplo, o cara do Rocket Launcher, ele. Nenhuma arma é eficiente contra ele. Elas dão, tipo, 10% de dano. Então você tem que usar uma arma forte, por exemplo, a carabina, para tirar o elmo dele. E aí dá um headshot, sabe? Então, tem alguns inimigos-chave, assim, não são todos, né? Porque a maioria dos inimigos é tosco. Assim, digo, no sentido é fácil de matar, sabe? É, isso é uma Mas tem coisa alguns que inimigos que é divertido, assim, sabe? isso é uma coisa Oi? que shooters em geral eu sinto falta, que Resident Evil, por exemplo, da partir do 4 faz bastante bem, que é a maneira estratégica de você matar o inimigo assim. Pois E o BioShock podia ter mais disso. mas assim, eles não botam muitos esses inimigos, eu acho que não, o jogo ia ficar muito difícil. Eu tô jogando no hard, tô achando fácil, assim, sem. Porque eu sou acostumado a jogar jogo em hard e shooter em hard, então pra mim não tá sendo difícil. Aí. Eu Tem achei esses sem inimigos, tipo. graça mais do que ser difícil, entendeu? Então, entendi. Mas assim, depende de como você joga, por exemplo, do jeito que eu tô jogando, tô me divertindo, porque você entra numa sala, assim, joga ventinho, todo mundo levanta, você. Pá, pá, pá, mata todo mundo, pega loot e. Nesse sentido, eu tô me divertindo. Mas assim, tem coisas assim que teve muito mérito, por exemplo, a apresentação do jogo é ridícula. Ah, não, nem se fala. Não, a apresentação do jogo, assim, que é aquela coisa, o jogo contando história, que é o forte do BioShock, sabe? Não são as pessoas, não são nada, assim. Você entra numa sala, tem, sei lá, uma estátua, alguma coisa escrita. Aí o jeito que é iluminada a estátua, as coisas que estão colocadas nas estátuas, você consegue imaginar, tipo, um milhão de coisas. E eu achei que no começo do jogo é tudo muito isso. Você entra, tem uma estátua, aí se vira, tem outro lugar que tem outra estátua, aí você vai, tem outra, tipo, parece assim, quer contar um monte de coisa, assim, sabe? Aí que eu achei muito bacana. Mas eu achei que daí que o cenário ele conta a história bacana, e eu não vejo razão alguma para existir personagens naquela cidade. Os personagens não reagem a você, eles não fazem nada, só ficam sentados. Se, tipo, useless, assim, sabe? Se você pegasse aquela mesma cidade tirasse todos os NPCs que tem nela, ia ser a mesma coisa. Sabe, eles não fazem diferença alguma no jogo, sabe, nada. É, eu acho só que foi uma questão de que a história pedia isso, porque ao contrário de Raptor, onde você já chega depois que a merda já aconteceu, em Columbia você chega antes da merda acontecer e a merda vai acontecendo à sua volta. Então, mas eu concordo. Mas não reage a você. É, eu concordo. É mal feito, assim. Os NPCs são meio bobos, entendeu? Os bonecos lá. Eu acho que eles botaram na boca mais do que conseguiu mastigar, sabe? Eu acho que a ideia é que reagiriam, é que seriam esse mundo mais vivo, assim, sabe? E não conseguiram fazer. Não deu pra fazer. É, eu acho que tem umas coisas assim, por exemplo, o mundo não reage ao jogador, sabe? Então, por exemplo, o personagem principal não tem sombra. Se vocês repararem, o personagem principal não tem sombra. Não tem. Mas aí tem umas coisas assim, por exemplo, você pode usar aqueles gear agora que te dá bônus, né? Tipo, você pode usar a cartola que te dá bônus de fogo, o tênis que dá bônus de não sei das quantas. Então, onde os personagens andam, por exemplo, onde tem terra, eles não deixam footprints assim. Então, pra mim era aquela coisa assim, tipo, o mundo não reage a você, sabe? Você existe num mundo que tá ali, assim, sabe? Nada que você faz Seco. vai influenciar o mundo. Seco. Oi? Vai ver Oi? que é de propósito. O Booker do Witch não existe. Falei que o plot twist aqui é tudo um sonho. Pois é. Não, você até pode ser isso no final, ser genial, assim. Mas eu acho que ele tá roubando, sabe? É, tá roubando. Ia ser roubar. Aí. É que na verdade é um videogame seco, por isso que não é realista. Por falar em videogame, a coisa que eu achei mais legal de tudo, é que a Elizabeth, pra mim, ela é Tommy Undergallows. Não tem nada que ela não tenha de Tommy Undergallows. Pra quem não sabe, o Tommy Undergallows do Neverwinter Nights é quem abre as portas fechadas. Melhor Aí quando chega numa porta, ela vai. Melhor NPC companion da história dos videogames de RPG, Tommy Undergallows. Tommy Undergallows pra mim, sabe? Quando eu faço a limpa, ela vai e abre as portas, sabe? Se tiver congelado. E abre as chests, abre as portas. Achei isso muito engraçado. Não, e isso aí inclusive me lembrou de uma outra coisa que eu esqueci de criticar. Ela, tipo, de graça te dá um monte de recurso, que até fica meio roubado, assim, sabe? Sempre te dá o que tu precisa, né? É, cara. Tá acabando a munição, então. Pega a munição. Tá acabando tua life, pega a life. Tá acabando teu dinheiro, pega dinheiro. Ela é um cheat code ambulante, entendeu? Mas assim, tipo, o Rafa comentou aqui, por exemplo, no meio do combate acabou a mana. Vamos chamar de mana, que é mais fácil. Acabou a mana, e aí não tem mais o que fazer. Por exemplo, ela. Porque eu tô combando em vida, né? E um pouquinho em escudo. Que como eu vou pra cima do pessoal espancar eles, Você tem que ser tanque. eu tenho que ser tanque. E aí, em geral, eu só uso a mana ali pra jogar ventinho, pra fazer os caras. Tipo, por exemplo, quando eu tô recarregando, eu jogo ventinho, daí eles levitam, daí eu acabo de carregar, daí eles caem, daí eu mato todo mundo, não. Daí, nessa hora, ela joga mais mana, daí eu encho a mana, daí tipo. Sabe? Eu fico me defendendo assim, sabe? Eu me racho rindo, porque é engraçado. Coitado dos caras. Mas essas coisas eu achei bacana, assim. Andar no Railroad eu achei que foi muito legal. Dá uma sensação muito boa, assim, de falar de mundo gigante. Mas, por exemplo, a parte de combate, landing, ali eu acho que ela tá meio esquisita, assim, funciona, mas não satisfaz muito. Mas pra mim o que mais faz falta no jogo é que, assim, em Rapture, o mundo contava história e todo mundo era de alguma forma abalado. E quando você achava alguém que era normal, ou você matava aquele cara antes de falar com ele, né? Ou ele ia morrer em breve por outro motivo. E aí, por exemplo, isso dava uma certa tensão. Nesse, por exemplo, o mundo é de plástico, assim, sabe? Ninguém reage. De repente, se você. Tinha um passarinho passando, né? Pô, atirei, né? Cara, de repente, toda a cidade quis me matar, cara. Matei a cidade inteira. Matei a cidade inteira, porque eu dei um tiro pra cima. Tipo, matei todos os guardas, matei. É isso aí, cara. Coisas básicas de jogos de tiro ou de ação que tem uma IA um pouquinho mais avançada ficam faltando nesse jogo. Por exemplo, você vai, fecha todas as portas atrás de você, chega lá num cantinho da fase onde só tem um guardinha, mata aquele guardinha porque você queria pegar alguma coisa perto dele ali, Pronto, todos os guardas da fase estão instantaneamente sabendo que isso aconteceu e vêm todos pra cima de você, entendeu? Uhum. Então esse isso, é o tipo de não coisa. Não existe stealth no jogo, né? Não existe a noção de stealth no jogo. Não existe. Você tenta se aproximar, um cara te viu, pronto. Todo mundo naquela região te viu. Você tem que enfrentar 300 mil caras ao mesmo tempo. Pois é. E os outros NPCs que estavam lá assim de bobeira, somem. Uhum. Deu uma tretinha, vai todo mundo embora. Pois é. Mas o negócio de crafting eu achei bem mais simplificado, né, do que... Que crafting? Que crafting, cara? Não tem crafting, cara. Não, é tá. Pegar dinheiro é outro e... problema com o jogo. Então, aí... eu não sei, assim, como eu posso dizer. Eu acho que o envolvimento com a Elizabeth, eu acho que é a coisa mais importante do jogo. A maneira que se interage com ela, porque ela é muito natural a interação deles. Assim, sim, tá? A Elizabeth moeda, é muito bem joga... feita. É um dos melhores companions que tem, é verdade. E aí, por exemplo... A parte onde você encontra ela, que você tá fugindo, onde o Songbird lá destrói tudo. Por exemplo, a apresentação daquilo é... Nossa, animal. Tipo, você consegue ver aquilo em Hollywood, assim, é portal style aquilo. Pois é, mas o que pra mim, o que mais faz falta, assim, é contar uma história onde eu consiga me sentir envolvido, assim, sabe? Porque eu não consigo... Eu acho que as cutscenes, elas acabam não dando nenhuma escolha, assim, pro jogador. Por exemplo, no começo, quando o padre diz, ah, você pode entrar só na cidade se você é batizado. Eu queria dar uma porrada nele e correr pra dentro da cidade, sabe? Mas eu não podia, sabe? Minha única escolha era aceitar o batismo, sabe? Ou, por exemplo, quando se encontra a primeira tônica, assim, tava, eu matei o inimigo, peguei o tônico e comecei a tomar. Na hora que comecei a tomar, entrou a animação. E a torreta... Perdeu o controle, né? Meu controle da torreta, ela começou a me metralhar. E a minha vida descendo, eu não podia mexer, porque tava tocando as animações, sabe? E aí, eu morri, e aí tava ainda tocando animação, daí apareceu todo o vídeo de como usava aquele poder, e quando me deu o controle, eu caí morto, assim, sabe? E não tinha nada que podia ter feito. Eu sei, pode ser um problema que acontece e tal. Mas eu só queria salientar que, como eu falei, que o mundo não reage ao jogador, essa é mais umas outras coisas, porque você... Não parece que é você que tá jogando, sabe? Parece que você tá... É tudo enlatado, tipo, né? Parece que, por exemplo, você tá lá pra matar os inimigos. E as coisas importantes quem faz é o jogo, sabe? Tipo, as decisões, o que vai acontecer. Isso eu não gostei, sabe? Ele parece bem preso entre dois mundos mesmo. Um mundo onde ele tenta contar uma história foda, com ambientação foda. E um outro mundo onde você precisa jogar, entendeu? Então, entendeu? Ele fica... Tem momentos muito claros. Ah, agora é a hora de contar a história. Agora é a hora de, entendeu, shooter fraco e você tem que jogar, entendeu? Pois é. Então, eles não souberam mesclar essas duas coisas bem, enquanto que no BioShock 1 isso fica muito mais bem feito. Claro, é uma vantagem o fato de Raptor estar toda destruída, tudo que você encontra está inanimado já, né? Então, o que o Seco falou, o que tinha de mais gostoso você entrar numa sala, ver uma merda que aconteceu, você não sabe como... Entendeu? Mas esse sangue foi parar nessa parede, essa pessoa morta foi parar nessa mesa, e aí você vai encontrando as coisas que aconteceram. Às vezes não é nada nem importante pra história, mas só, sabe, o fato de você estar ali naquele ambiente desvendando o que aconteceu é interessante, é gostoso. E isso nesse jogo até agora muito pouco aconteceu. Tem um ou outro momento. Tem pouco. Mas eu acho que assim, que agora bate uma volta aquela pergunta, assim, por exemplo, se comparar o BioShock Infinity com ele mesmo, ele é o jogo que merece 9.6, sabe? Porque se a gente comparar com o BioShock 1, não, né? Se a gente comparar com muitos outros jogos, também não. Mas assim, ele como um produto, sabe? Ele tem todas essas virtudes, sabe? Que tá todo mundo aclamando, sabe? Acho que não precisa comparar com ninguém pra você sentir que a jogabilidade dele não é nada demais, é fraco, é meio que uma desculpa pra você estar naquele mundo. Você tocou num outro negócio que eu até esqueci de criticar de novo, que é a morte. A morte não tem consequência nenhuma. Morreu, aparece você perde de novo. 50. Você perde 50. Perde 50 moedas. 50 não é nada. É, grande merda. Perder dinheiro por ter morrido no jogo. Cada vez que a Elizabeth me dá dinheiro, ela me dá mais do que isso. Mas tem uma coisa assim que... Eu tentei, quando eu morresse, eu tentei abrir o último checkpoint, sabe? Como só tem save automático... Cara, checkpoint, cara. Nossa, era muito. Cara, tipo, eu perdi. Eu fui ver agora, tô com 7 horas de jogo. Eu tenho a impressão que teve umas duas vezes que eu perdi tipo 20 minutos. Pra você ter 7 horas de jogo e tá no mesmo lugar que a gente, você teve que repetir muita coisa mesmo. Pois é, porque... São muito espaçados, né, os checkpoints. Pois é, e aí, por exemplo, e como é tudo save automático, tu não pode explorar algumas coisas, né? Aí, por exemplo, que nem eu falei, tipo, tem... Eu gosto de... Quando o jogo me dá escolha e eu tenho que ver as consequências da escolha, mas eu gosto de saber quais, tipo, o que pode acontecer primeiro, sabe? Tipo, dá um tiro no cara e vê o que acontece, assim. Se der muita merda, eu volto. É, infelizmente é tudo... pois é, daí eu carreguei o save depois, né? Depois de 20 minutos, sabe? Daí eu entendi, agora dane-se, sabe? Daí depois eu morri de novo. Deu, eu não quero voltar aqui porque tá muito fácil, tava no final, começa de novo. Mas, porra, o save tava lá na casa do chapéu, cara. Daí eu acho que daí talvez o jogo não seja tão... Talvez a escala de dificuldade também não seja tão grande por causa disso, né? Tomara que o modo 1999, que pelo visto só é disponível depois que você termina, seja melhor, mas também se ele for, ele não vai salvar o jogo, porque ele não tá disponível desde o início, e dois, ele é... Mas dá, tá sim. Oi? Se tu fizer o Konami Code, ele destrava. Ah, é? Não sabia, não. Konami Code? Se tu fizer o... Pois é, eu li na internet, eu não tentei eu mesmo, mas eu li no... Tanto no Destructoid quanto no Kotaku, disseram que... Acho que no main menu, se tu fizer o Konami Code, ele vai destravar o... Não, Destructoid e Kotaku, né? De alguma fonte confiável ou não? Mas tem sim, o pessoal de Irrational que mandou um e-mail pra eles, olha, faz de conta que você descobriu isso, cara. O Ken Levine é famoso por trollar as pessoas. E por pisar no pé também, mas essa é outra história. Pois é, mas uma frase que eu tenho que falar que eu achei engraçado quando ele fala. Tem uma hora que ele tá numa discussão profunda, assim, assim. Isso é só trollagem minha agora. De repente ele fala assim, I'll never ask it for this. Tipo, ele fala, pareceu o Adam Jensen do Deus Ex falando teve assim, não sei o que, I never asked for this. Eu não sei, I never asked what for this. What the hell happened? Eu comecei a rir, aí uma hora eu comecei a rir, ixi, cara, deu, isso é só trolhada mesmo. Mas eu gostei, assim, cara, de várias coisas, mas só o que me incomoda muito é, tipo, eu não me sinto num, por exemplo, o que me irrita, na verdade, não me incomoda é, cara, por que que os NPCs não reagem de alguma forma, sabe? Quando você chega, tem uma hora que você chega num lugar, assim, tem um monte de gente, e o máximo que ele pode falar, assim, de vez em quando chega numa área de trigger e o NPC fala alguma coisa contigo, sabe? Isso. Mas você para na frente do NPC e ele fica sempre olhando pra cima, assim, sabe? Eu sei, inclusive, qual é a fase que você tá falando, que tem um monte de gente espalhada, assim, você vai chegando em um, cara, vai chegando no outro, e assim, tudo ó, que acontece é só isso. Cara, e todos aqueles homens, aqueles NPC, eu fiz até eu tirei screenshot e comparei. Todos eles são o mesmo personagem, sem chapéu e com bigode. E a combinação disso. Ou eles têm bigode. Mas é que eles estão lutando pela pureza da raça, cara. Então eles não são muito diferentes mesmo. São, pois é. Pois é, e as mulheres são todas iguais e as crianças iguais. Mas assim, daí eu tive uma hora assim, o cacete, né, cara? Aí. Daí faltou essa coisa assim, porque, por exemplo, se fosse uma cidade. Acho que daria uma curiosidade maior se fosse uma cidade daquele tamanho, tão linda e tão genial, vazia, sabe? Uhum. E tipo, tu acha gente morta nos lugares, eu acho que isso que cria um clima mais de mistério, assim, tu ia ficar mais intrigado, sabe? É, mas eu imagino, Seu, que o processo foi mesmo esse que o Rafa tava começando a falar. Eles tinham uma história pra contar, tinham um mundo pra mostrar. O Ken Levine concebeu isso, trabalhou na escrita disso, no conteúdo, que é a parte que é fantástica. Aí o desafio que ele colocou pro time é, agora vamos fazer um jogo a partir disso, entendeu? E eu acho que era um desafio muito grande, era uma quantidade muito grande de features, todas que tinham que ser implementadas de maneira, entendeu, sem flawless, né? sem defeito, que no tempo e nas condições que tinha, simplesmente eles não conseguiram entregar, entendeu? A história que ele está tentando contar, diferentemente da história de Raptor, ela precisa que nesse mundo haja NPCs. Só que os caras que fizeram o jogo não conseguiram entregar um mundo com NPCs que fosse interessante, que fosse completo, entendeu? Mesma coisa essas outras features de jogabilidade que a gente falou que ou faltaram ou foram baratas, né? Eu acho que esse foi o grande problema. Eles tinham esse mundo maravilhoso, essa história maravilhosa, e na hora de fazer um jogo baseado nisso, eles tiveram dificuldade, entendeu? Vocês lembram que no podcast passado a gente tava falando de level design orgânico, que a gente até falou que do mostra Tomb Raider, como o Tomb Raider é foda por ter um level design orgânico, né? É uma coisa que eu senti diferença também, que no Bioshock original Ele era, apesar de ser corredores e salas, ele era bem orgânico. Tipo, as coisas estavam ali. Se você tinha água no chão que tu podia eletrocutar alguém, era porque tinha uma rachadura que estava entrando água pela parede, sabe? Então tinha um vazamento. Tudo, tipo, tudo tem essa explicação de por que eu tava vazando óleo de algum lugar, por isso que tem óleo no chão, sabe? Esse tipo de que tornava o level orgânico, sabe? Que tu conseguia ver que aconteceu alguma coisa ali, por isso que o layout do level é assim, sabe? E isso não, praticamente não existe no Infinite, sabe? É, tu vê do nada, assim, uma coisa sem contexto nenhum, uma mancha de óleo no chão, só pra tu poder jogar a granada de fogo ali e pegar fogo, É, sabe? faltou só a Tu vê. setinha dizendo use fogo aqui. Sabe, não Não faz tem, sentido não? Tem certeza? nenhum ter uma mancha de óleo ali, mas tem. Porque é o level design feito pra combate, sabe? Não é pra. Pô, isso me irrita, sabe? Esse tipo de coisa assim que. Por falar me irrita, Ralf. Eu vou perguntar pra você, porque eu não vou perguntar pro Julián ainda. O que que você acha do jogo ter um Season Pass que tem mais história, mais personagens, mais armas? E só pessoas que e tem uns bônus especiais só para quem tem o Season Pass. E nenhum website está tipo criticando o Season Pass, essa DLC, É. etc., como Porque não é critica aí. todos os outros jogos. Não, não só EA, são das outras empresas, tipo, pô, é fazendo conteúdo inacabado, né? Para tirar mais dinheiro do jogador, tipo, que Quando. tipo, tá todo mundo de bem com a vida, vamos dizer assim. O que você acha, Rafa? Eu sei o que o Gilead acha. O que você acha? Eu acho que a imprensa é biased, cara. É que negócio que quem está devendo de comentar da imprensa, né? Nosso, a gente está devendo um episódio de comentar da imprensa. Eu acho que isso é imprensa biased, A sabe? Irrational é um dos queridinhos, né? O Ken Levine é Exatamente. um O cara dos. carismático, que sempre que tá sempre no Twitter respondendo todo mundo, menos eu, porque eu perguntei se o BioShock Infinite seria melhor do que o Jung, ele não me respondeu, ele não Oh, queria mentir. droga. Porque não, agora eu sei porque ele não me respondeu, porque ele não queria mentir, porque se ele fosse falar a verdade, ele ia falar que o primeiro era melhor. Daí não, daí ia ser marketing ruim. O Rafa tá se achando, É, mas ele tem um ponto, cara. A Irrational é a queridinha mesmo da mídia. É, e acho que isso se reflete também no, nos valores dos reviews, do modo geral. Não só nos valores, tá? Mas eu li muitos reviews. E eu acho improvável que os pontos que nós estamos levantando aqui não tenham sido percebidos pelos jornalistas, no modo geral. Mas eu não vi esses pontos sendo levantados, sabe? Durante os reviews. Então, eu tenho essa mesma impressão, como sei que eu já sabia que eu tinha. Julia, e lembra que a gente falou exatamente da mesma coisa sobre Assassin's Creed 3? É, Que a gente cara. não sabe, a gente não tinha a mínima noção de como a imprensa não viu o que a gente viu. Que é outra franquia que é muito benquista, né? Pela mídia aí. E, cara, eu acho que a grande coisa que BioShock Infinite fez pra mim foi me lembrar o quão bom o primeiro BioShock era. Eu, sabe, é a grande conclusão que eu tiro dessas 4 horas aí em torno disso de jogo que eu tive. É, como eu falei, a gente quer que vocês tragam, né, opinião de vocês que se tiverem tido oportunidade de jogar, principalmente se vocês acham que a gente está deixando de tocar em algum assunto ou a gente não experimentou ainda alguma coisa que vai mudar a nossa opinião de maneira significativa. Eu acho difícil, mas não é impossível. Vamos dar o último benefíciozinho da dúvida aí. Mas é, eu acho que no geral as opiniões que a gente trouxe aqui resumem bem o que a gente estava sentindo com o BioShock Infinite nessas poucas horas que a gente teve de jogo com ele. Sabem quão longo é o jogo? Quantas horas? Total? É, não sei, a gente espera 10, 12, 15 no máximo, né? Porque, sei lá, no meu caso, então seria o quê? Não, mas você. Tipo, Eu um acho que você terço tá do demorando jogo? muito, seu. Você Um tá. terço de jogo, né? Um terço do jogo ainda, tipo, tá esperando. Isso que me mata, assim, porque, por exemplo, não. Tem que. Quando o pessoal diz assim, não, porque o jogo é genial. É, tem uma história fenomenal e não sei o que, não sei o que. Mas assim, por exemplo, tem vários jogos, vocês citaram o BioShock, o primeiro, tipo, a história vai construindo aos poucos e gerando um mistério, assim, sabe? E quando as coisas acontecem, você fala, caralho, que foda. Nesse por enquanto, assim, Tá demorando pra história deslanchar de uma certa forma, né? E aí, tipo, um terço da experiência que eu vivi até agora nada me indica que vai ser algo Mas eu, sinceramente, essa é a parte que eu dou maior benefício da dúvida, Seco. É não, a então, eu tô curioso, tudo... porque, tipo, porque a não ser que eles façam que nem Lost, que tem um monte de pergunta, tu, oh meu Deus, aí de repente, assim, não, tá todo mundo morto, velho. Oh, spoiler. Essa é a sacada. Essa é a sacada, vocês não entenderam, sabe? E aí, tipo, todo mundo assim, hã? What the fuck? Sabe? É, na verdade, aquilo lá é o céu, tu tá morto. E a Elizabeth é assim, tu e a Elizabeth são anjos que estão se revoltando contra Deus, que é o cara lá. Pois é. Então, mas eu, assim, falando sério, eu acho que a história é onde eu ainda dou o maior benefício da dúvida, é onde eu ainda acho que esse jogo vai se salvar. Mas na jogabilidade é que eu acho que, se ele não mostrou até agora, que veio, o que, que ele vai fazer de diferente nas próximas 10 horas pra me mostrar? Isso que eu não sei. Entendeu? Pois é. Mas é isso, a gente fecha aqui o nosso comentário sobre os últimos jogos, principalmente o BioShock Infinite. Espero que vocês tenham gostado. Essa é só a nossa opinião, como eu falei. A gente quer também saber de vocês, como eu também já falei. E a gente segue então no nosso programa aqui. Você está ouvindo o PodQuest. Beleza, então, depois de toda essa discussão, restaram só duas coisas para a gente fazer aqui. A primeira delas é responder alguns dos e-mails foram enviados pra gente aí pelo pessoal da nossa comunidade. É, o Renan Greca, que eu já citei lá no começo, ele discorda um pouco da gente na nossa opinião com relação ao SimCity, que a gente comentou no episódio passado. Ele não acha que tem perseguição à EA nas avaliações. Ele acha que simplesmente o jogo precisava oferecer um serviço que funciona, já que ele é sempre online. Quando ele não oferece esse serviço, ele merece as notas mais baixas. Eu acho que até dá pra concordar com ele. Eu acho que a perseguição à EA que a gente tava falando, na minha opinião, vocês vão me dizer aí se eu tô errado, mas era muito mais no âmbito geral, no âmbito assim de notícias da indústria, do que propriamente nas notas do SimCity. Eu não acho que nas notas do SimCity teve grande perseguição realmente não, mas no geral o que a EA faz é visto com uns olhos diferentes aí, um pouco mais críticos, né, do que o que alguns outros publishers fazem, que às vezes são as mesmas coisas, como a gente falou no episódio passado, mas porque a EA, né, acaba sendo né, mais chamado a atenção. E no caso do SimCity foi isso, né? O jogo online que na primeira semana do lançamento, ou primeiro X tempo do lançamento, dá problema. Isso aí tá longe de ser só um problema do SimCity, mas no caso do SimCity foi feito esse estadalhaço todo. Era isso que a gente estava falando com relação à perseguição, e no geral, né? Mas não especificamente nas notas. Vocês concordam com isso aí? Acho que a crítica era essa, por exemplo, o Diablo, um exemplo. E se a gente vai ver no futuro aí outros jogos, se tiverem coisa online que apresentarem algum problema, a gente vai ver a reação da comunidade, ver se vai ser uma comoção tão grande como se o mundo tivesse acabado e todo mundo tivesse sido roubado. Sabe? Então tá, essa daí é a nossa resposta pro Renan. E o outro e-mail que a gente vai trazer para falar aqui, eu não vou revelar o nome do ouvinte, porque a pergunta ela pode ser, né, um âmbito meio pessoal. Se ele quiser, ele se identifica aí nos comentários depois. Mas acho que é uma pergunta que, mesmo sendo bem específica para o caso dele, muita gente pode ter essa mesma dúvida, né? Então ele fala sobre vir para o Canadá, primeiro com o objetivo de estudar inglês e depois arrumar um emprego, alguma coisa no, né, em nível de entrada, vamos dizer assim, na indústria, né? Ele diz que está terminando ciência da computação, então essa que é a ideia que ele tem. E pergunta para a gente se tem alguma coisa que a gente vê que seja, que impeça disso funcionar. Eu acho que o grande primeiro problema que ele vai encontrar, dificuldade que ele vai encontrar, é com relação ao visto de trabalho, porque é uma coisa você vir para estudar ou para passear, para ser um turista, isso você consegue mais facilmente, né? E se você tiver atrelado a uma instituição de ensino, também o visto de estudo você consegue tranquilamente. Inclusive tem muitos estrangeiros que entram aqui como estudantes e depois conseguem a sua residência permanente. Agora, se você quiser ter um emprego, realmente você vai precisar de um visto de trabalho, que, né, você vai ter que ser oferecido pelo seu empregador. Então você vai ter que encontrar uma empresa que esteja disposta a bancar esse processo para você. Isso mesmo você já estando dentro do país, né? O fato de você estar aqui com um outro tipo de visto não exime que você tenha um visto de trabalho. A não ser que você já tivesse uma outra situação, como, por exemplo, a residência permanente no país, e aí você está livre de precisar de visto. Mas isso também você não consegue conquistar assim tão facilmente. Então, eu acho que você devia só antes pesquisar, né, as leis de imigração do Canadá. Ela já... Posso te adiantar que elas são um pouco mais tranquilas do que, por exemplo, nos Estados Unidos, mas tem uma série de passos, uma série de pré-requisitos que você tem que cumprir, e então tenha certeza de que você está, né, atento a todos esses, né, todas essas obrigações antes de você comprar sua passagem. Esse seria o meu conselho. Vocês têm alguma coisa para adicionar aí? Tem um passo do negócio que eles vão pedir a opinião, que eu chamo de Labor Market Opinion, né? Que eles vão pedir a opinião da província para ver o quanto, se eles tentaram contratar canadenses, tal, porque eles não querem que estrangeiro roube emprego de canadenses, né? Então, tipo, eu acho difícil eles contratarem para, por exemplo, uma coisa que falou foi trabalho voluntário, né? Ou falou no e-mail, ou então coisas menores assim. Isso é muito difícil conseguir visto, porque esse tipo de coisa canadense faz, entendeu? Dificilmente tu vai conseguir um visto, por exemplo, para trabalhar no McDonald's, sabe? Ou para trabalhar qualquer coisa que não seja, que não exija treinamento e experiência. E isso, para isso que serve o LMO, né? O Labor Market Opinion, que eles têm que garantir que tu não está roubando emprego de nenhum canadense antes. A empresa tem que provar que ela tentou contratar canadense e não conseguiu. E por isso eles vão contratar um estrangeiro. Então, é difícil tu vir com um empreguinho ou um voluntário e daí tentar entrar na indústria daqui de dentro. Isso é muito difícil de acontecer. Só para deixar o negócio mais realista, assim, né? Para não criar expectativas de coisa que dificilmente vai acontecer. Porque aquela coisa, né? Você vai contratar um júnior que acabou de se formar, tem muitas faculdades aqui, né? A cada ano, cada faculdade tem 80. Então não existe razão para argumentar, né? Porque vamos dizer, a gente vai contratar um júnior porque a gente não achou aqui do Scrum, mas está de sacanagem. Olha a quantidade de empresas que tem. Só se ele for para uma província tipo Yukon, que só tem Esquimó, talvez, mas aí também a empresa de jogos não vai estar lá, né? É bem por aí, assim, é difícil, né? Júnior é o que mais tem, tá ficando mais standard, assim, das faculdades, quase todas têm alguma disciplina, ou coisa que não, quando não é diretamente de jogos, por exemplo, ou... acho que para programador e artista é mais fácil ainda, né? Eu tô falando do meu caso de The Game Design. Aqui em Newfoundland, que é uma província pequena pro Canadá, tem uma disciplina de Game Design na universidade daqui. Ou na empresa que eu trabalho, os dois júniores são daqui da cidade, inclusive, que se formaram na faculdade. Aqui eles não contratam o júnior. Dificilmente eles vão contratar júnior de fora, assim, sabe? Então acho que quer vir para fora, acho que Canadá é um exemplo, mas acho que isso pode se estender para a Europa também, principalmente os Estados Unidos, que é mais difícil ainda, é ter anos de experiência no currículo, assim, sabe? Ajudar a empresa a justificar te contratar e não contratar um canadense ou americano. Sem contar que aqui eles têm escola técnica muito forte, então, por exemplo, tem gente que nem faz faculdade, né? Você é direto da escola técnica de, por exemplo, programação, artes visuais, etc. E vai ao mercado de trabalho, certo? E eles são considerados júniores e, se não me engano, um cara que saiu da escola técnica, que tiver 2 anos de experiência, é considerado mais proficiente que alguém que se formou em computação. É uma coisa que, aqui eu tenho um exemplo na empresa que é só diploma também não significa muito, sabe? Tem um cara que trabalha com a empresa, senta perto de mim, ele é um programador, ele tem 2 mestrados. E ele é júnior na empresa. Sabe, ele entrou há pouco tempo. Pensei que você fala, tem 2 mestrados e é um merda. Não, quer dizer que ele não tem experiência, ele nunca fez um jogo. Certo. Né, sabe? E ele veio da Itália, ele foi o cara que dividia lá o apartamento comigo antes. Ele veio da Europa direto, mas ele veio como júnior, baseado no que... Pô, o cara tem 2 mestrados, sabe? Não é qualquer... Ele é especialista em alguma coisa. Isso ajuda também. Sabe, isso tu pode mostrar, tipo, ajudando a empresa. É que negócio, tu tem que ajudar a empresa a justificar, sabe? Eles querem te contratar, isso beleza, mas não é só eles querer, sabe? Eles têm que justificar pro governo que tu tem um skill set, não tens essas habilidades, essa experiência, que é difícil de achar, que não é qualquer um que tem. meu. Isso, isso é experiência, né, cara? Trabalhando, projetos pequenos, trabalhando e conseguir ganhar experiência. Ganhar XP, né? Ganhar XP, exatamente. Passar de nível, faz um grindzinho de nível no Brasil mesmo. Espero até eles fazer pay for win, né, cara? Então é isso, a gente respondeu o nosso ouvinte, que a gente não vai tomar a liberdade de falar o nome dele. Se ele quiser se identificar aí, depois ele se identifica. Afinal de contas, né, esse e-mail dele induz que o fato de que ele está procurando alguma coisa fora do Brasil, e isso pode não ser uma coisa que ele queira que todo mundo saiba. Então a gente vai deixar no anonimato por enquanto. E feito isso, respondidos aí os últimos e-mails, a última coisa que sobrou pra gente fazer é o já tradicional Pod Quiz. E o Pod Quiz dessa semana sou eu que tô trazendo novamente. Então o Rafa e o Fernando vão ter que adivinhar. Eu já adianto que o de hoje tá muito fácil, mas é um jogo que eu tinha vontade de trazer na brincadeira. Então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira dica, na verdade. Sou um game, essa parte vocês já sabiam, lançado no Japão em 2002 e no resto do mundo em 2003. Fica muito genérico, né? Ok. Número 2. Apesar do ceticismo inicial dos fãs, foi um sucesso comercial para a época, com quase 5 milhões de cópias vendidas. Parou. Ah. Persona. Não é a Persona. Persona qual? Não é nenhum deles. Vou até dar isso pra vocês de lambuja. Número 3. Foi lançado para apenas uma plataforma e um port foi anunciado, mas ainda não lançado. Aí, parou. Zelda Wind Waker. Matou já. Muito fácil, porra. Foi lançado por uma plataforma feita no Japão. Já matou. Três dicas. Falei errado. Eu falei Wind Waker. Eu achei que fosse de propósito. Mas foi, porra. Seu Wanker, filho da puta. Vai, continua. Então, as outras dicas. Desculpa aí pelo letdown, mas eu falei que tava fácil. As outras dicas são: sou um dos pouquíssimos games a receber pontuação máxima na tradicional revista japonesa Famitsu. Um modo de movimentação diferente pelo mundo do jogo foi uma das minhas principais features. Meu estilo visual inovador destoava do restante da série até então. Sou de uma série que é um dos maiores exemplos de action adventure da indústria. E minha trilha sonora, composta pelo lendário Koji Kondo, contém muitas flautas e até gaitas de fole. Pois é. Melhor introdução, melhor abertura de Zelda ever made. É foda, né? Porra. Eu não terminei esse. Mas você não terminou um monte de jogo que isso é difícil, Rafa? Não, hoje está um dia de descobertas assim assustadoras. Primeiro que o Seco não tem um 3DS. Não, é um absurdo o Seco não ter a porra do 3DS. Mas a gente descobriu isso em off. Eu só tenho videogame. Tipo DS, DS Lite, DS... DSi. A gente descobriu há pouco tempo, agora que falando em off, que ele não tem 3DS. E agora o Rafa vai me dizer que não terminou o Wind Waker. Só falta você dizer que você não terminou o Skyward Sword também. Só pode dizer que nunca jogou Zelda 1. Só faltava dizer isso, pô. Acabou o podcast já? Foi muito fácil. Então é isso. Mas foi bom, cara. Só porque você falou de uma plataforma, mas não tem jeito, cara. Foi bom que você não ganhou, né? Não tem muito, né, jogo que tem versão HD, que vem do Japão, que só tem lançado uma plataforma. Pois tá bom. Você entregou de zambuja, rapaz. Da próxima vez eu vou fazer um daqueles tipo do Rafa, tá bom? Pô, foi feito por um japonês que tinha um olho. Ele foi feito num barraco e ninguém nunca viu o jogo. Não, o estilo dele agora é de fofocas, cara. Não, esse cara, ele, quando era pequeno, ele tinha um carrinho Ferrari de estimação que ele dormia abraçado. Como é que a gente vai saber quem é? O bicho fica lendo a Wikipedia em coreano, né? Nossa. Ou em alguma língua que, tipo, a gente não vai achar essa informação suficiente. Ele tá proficiente nisso já. Maluco. Então, beleza, pessoal. Terminamos por aqui o podcast de hoje. Perguntas, sugestões, críticas pro nosso e-mail, contato@thepodcast.com ou entra lá no nosso site www.thepodcast.com e deixa seu comentário para todo mundo ver. É isso, foi o episódio de hoje. Eu me despeço de vocês, o Rafa e o Fernando também. Obrigado aí vocês dois pela disponibilidade. E a gente se fala semana que vem ou na outra com Quick Quests e Podquests que devem estar chegando por aí. Mandem também sugestões de assuntos pra gente. Foi muito bom no último Quick Quest vocês participaram. E o Seco acabou gravando um aí de supetão. É, então... pois é. Então mandem pra gente também suas sugestões de assuntos pra gente falar aqui. Falou? Um abraço pra vocês e até lá. I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. There's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean.